4107, podia confirmar, 18895, senhor? Confirmo, 118, decimal 95. Obrigado. O número 643 está reautorizado para 2000 e a final do procedimento, o ajuste permanece 1011, a seguir tráfego da companhia que está a 2 minutos para 2, informe no localizador. Ok, autorizado 2000, para o localizador com o número 643. Número 07, check 3. Baixar travado. Patão 07, foi autorizado, dono 0, o vento 0,80, 10 nós. 4107. Chané 6258, desça para 3000, o ajuste 10111. 3000, 1011, Chané 6258. O Golo 606 estabilizado. Chané 2, Salvador, frequência 11895, tem o pouso Golo 606. 11895, Golo 606. Patão 07 às 48, direita 219. 219, já. Alô, boa noite, o Golo 606 estabilizado e baixo travado. Alô, boa noite, azul 4107, Vitor. Boa noite, azul 4107, táxi via Alfa, após táxi Kilo até o Pátio 3. Posição prevista do Pátio 3 é a posição 03. Mesmo assim, fica atento ao balizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, previsto 03, atenta balizadora, 1407. Interceptar sinal, já avisou para a pista, voo 643. 643, completa sinal para o procedimento, chame a torre 1895. 1895, boa. O Chené 6258, está autorizado a sinal do procedimento, completa redução para 170 nós, informe no localizador. Tente autorizado o procedimento, tentando redução, 6258, é pode estabilizar. Uno 104, autorizado a final do procedimento, agora o número 2, isso é para 2000, informe no localizador. 2000, vou informar no localizador, Uno 7, Uno 4. E Patrício? 643. Final, baixa travada. Gente, agora pista livre, 1011. Certo, 643. Direito 219. Direito 219, 606. Diga mais, o que é que você é? XF, só corrige a posição, vai para a posição 5 do Pato 3, ok? Ok, posição 5, reporte ao término, marque que é eco. Ok, graças. Poxa, né? 6258. 6258, completa a aproximação. Torre 1295, informa o tráfego da sua frente, Bang 73787, com 120 de gauss. Tá, ciente do tráfego, tentando agora com a torre 2295, poxa 62, 50, uma boa noite, tá? Boa noite, 06, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette. Está ingressando o pátio no mês, Aramir. E Juliette, portão 05, gol no mês, Aramir. Juliette para 05, no mês, Aramir. Está no localizador, gol no 704. Final, chega a torre 1895, tomou pouso, gol no 714. 1895, obrigado, bom trabalho, 714. Ei, Solon 219. Torre Salvador, boa noite, eu vou no 714, está estabilizado no INS X-Ray da 10, com 3 checados. No 714, continue aguardando, está livre, 1011. Vai aguardar, está ali 1011, 704. 258, solo 56, direita 219. 219, boa noite. Apertado, nervoso. Sete no quatro, pouso autorizado no zero, 080 das nove. Pouso autorizado, não no zero, gol no 7 no 4. Taxi aí, quilo até o pátio 3, posição prevista do pátio 3 é a posição meia dúzia, mesmo assim fica atento ao balizador. É, taxi autorizado, alfa, quilo, pátio 3, previsto posição meia dúzia no pátio 3, ficará atento ao balizador, ouça, meia, 2 e 8. 08 com 10, obrigado. Eu, mais XT e Eco, informe término do reboco, parte 3, posição 5, muito obrigado, boa noite. Sente mais XT e Eco, boa noite. Paulo Salvador, bom dia, boa noite, é o gol 9714, a na sua escuta. Boa noite, gol 714, táxi livre Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette para o 08, gol 9714. 7-1-4, é, box é o 04? 8. É o 08, 7-1-4. Boa noite, boa noite, não sei, fique. Procura de Duna, desça para 2000, ajuste na 0 no 1, informe no localizador. Boa noite, voo 805 para Natal, 21, no ciente das condições. Informação Bravo, voo 805, Natal, nível 370, está autorizado, via Zulu 10, decolada 10, com curva esquerda na subida Puca, transição Zipar, aciona 5572, controle 119, decimal 8. 370, Natal, Uniforme Zulu 10, pista 10, curva esquerda, Puca Zipar, 5572, 198. Não, não chame pronto, boa noite 05. Boa. Valor, Brown, good evening, Europa 084. Agora 084, the information is Bravo. Red copy to Lima Echo Mike, Mike Delta. Front level 390. Charlie, ready to copy of level 390, Europa 084, information Bravo. Okay, Europa 084, clear to Lima Echo Mike, Mike Delta. Front level 390, via Brazil 10 until Natal, November Tango Lima. After that, we will intercept upper November 873 until Intol position, India November Tango Oscar Lima. After that, according flight plan route, departure runway 10, after departure left turn, Puka departure, Papa Uniforme Charlie Alpha departure, with Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Scott code 5571 and control departure frequency 119.80. Roger, we are clear to Madrid, the flight level 390. The route would be via upper Zulu 10 to Natal, intercept the upper November 873 to Intol, then flight around route. For the departure, will be on runway 10. After departure, left turn. Puka departure, depart transition. Cook 5571-0084. Control departure frequency 119.80. SFC 119.80, obrigado, senhor. Direct Comrade, push and start, send 10, Europa 084. Roger, we'll call you, thank you. Solo voo 1805 no gate 1 para posicionamento. Tá livre, Gunner 05, chame táxi. Livre, vai chamar para o táxi, tem 1805 da Gol. Boa noite, TAN 3891, centro da Bravo. Boa noite, TAN 3891, centro da Bravo. Boa noite, TAN 3891, aciona em identificação, desça para 4.000 pés, o ajuste no 019. 4.000 no 1, informa que perdeu contato com o seu presidente. Salvador, Europa Zero 84. Go ahead. Okay, we are fully ready in start and to start. For your information, due to ATU University, we're gonna start up one of the engines here. Go ahead, did you copy? Startup and push back and call me red to tax, Europa 084. They will call you to tax. 4062, desça para 2000 pés, está autorizado a final do procedimento, o ajuste 9011, informe no localizador. Para 2000 pés, 01, reportar o localizador. Para o táxi, seguinte a bordo, autonomia de 2 horas e 40, alternativa é Maceió. Direita Indy Alpha, ponto espera torre 18, decimal 95, altímetro 0011, tem um bom voo, boa noite 05. Indy Alpha, 1895 a torre, obrigado, boa noite, não sei. Oi, boa noite, agora vou no 896, aliás. 6, 3. Ainda. Sente, aposta no baixar travado. Boa tarde. Alô, 896 tem voo autorizado no 0080 10-9. Livre voo na 10, 0, visual contrato na final. 805 após o pouso, tráfego na curta, ali mantém. Após o pouso, ali mantém. 805. Alugou 7-4 para a 4, boa noite, informação Charlie, Aracaju copiou 230. Alugou 230, copia o gol no 714? Sim. 714, Aracaju, 230 está autorizado. Via Golf 677, decolada 10 com curva à esquerda na subida Puca, após Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5005, controle 119, decimal 8. Chame pronto, pushback no portão 8, gol no 714. Fala 1219, 1896. 205, autorizada a decolagem, 07089. Iniciando com 805. Obrigado. 13891, autorizado ILS, que sei, pista na zero, reporte estabilizado. Vai reportar estabilizado, tá 3891. 062, avistada, guarda pista livre, 1011. Gol 062, pouso autorizado 90, vento Salvador 07089. Trânsito Salvador, gol 805, boa noite. Gol 805, boa noite, contato radar, flota 370, saída Puca Zepar. Puca Zepar, 370, gol 805. Segue via Juliette, o portão 04, boa noite 96. Portão 4, via Juliette. 3891, compare de aproximação, chame torre 118, 95. 185, boa noite. Boa noite. Ground 0584, grade 7. Copa 084, clear tax by Epron 1 after taxiway in India and Alpha. On the taxiway Alpha, call 118.95 the tower and altimeter set 1011. Have a good flight and good night. India Alpha runway 10, and when we are on Alpha, we call tower 118.95 and 1011. Torre Salvador, boa noite. 3891, tá passando sim pra baixar travado. Aguarde pista livre, 3891. Guarda. Zero meia dois, solo 23, direito 219. 219, lugar. Alto Salvador, boa noite, Azul 4062, Livro na sua escuta. Boa noite, 4062 Azul, Livre Táxi Alfa, após próxima esquerda via Kilo, ingressando no pátio 3. A posição prevista do pátio 3 é a posição meia dúzia, mesmo assim fica atento ao balizador. Gente, Alfa, Kilo por pátio 3, meia dúzia, atento ao balizador, 4062. Maceió, nível 350 está autorizado, aerovia Peruísque 58 até Orago, após Orago direto Maceió, decolada 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5014, controle 119, decimal 8. 350, Orago Maceió, 10 decola, curva esquerda Puca Caju, 54. 0149, subida Puca, transição Caju, hein? Puca Jamo após Caju. Puca Jamo. Correto, 994, portão 3, chame pronto, pushback, acionamento. Salvador, boa noite, T3891, livrou. Boa noite, T3891, táxi livre Alfa e Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 1805, chame Recife, 1285. 1286, gol 1805. Salvador Tower, 3 0 0 084, clear line up and take off, runway 10, 070 degrees, 10 knots. Can take off runway 10, you're past 0, take off. Faísca 04, livre prosseguir até o pátio 3, via Alfa e Juliette, Faísca 04. Sente, visual no Pátio 3, Sente, boa noite. Europa 084.31, saúdo da parte on frequency 119.80. 119.80, bom dia. Boa noite, Europa 084. Have a good day. Obrigado. Another approach, good evening, Europa 084, with you passing 2400. Europa 084, squawk, radar contact on the path 3, climb, maintain flight level 390, Puka depart. Puka departure up to 390, Europa 084. Control Europa 084, we're looking for level 370 if available. Europa 084, climb to flight level 370, stand by coordination with the sentry. Obrigado, climb 370, Europa 084. Europa 084, clear final flight level 370. Obrigado, 370, Europa 084. Salvador, boa noite, com no centro do 4. 108, parafuso, entrada. Autorizado, gol no 7 no 4, chame táxi. Camara para o táxi, no 7 no 4. Tá 3600, desça para 2000 pés, ajuste na 0 no 1, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1 no 0 no 1, reporte estabilizado na X-Ray, 3600. Salvador, boa noite, voo 906, informação Charlie. Voo 906 para Campina Grande, copiou 390. Copia. Voo 906, Campina Grande, nível 390 está autorizado, aerovia Penzulu 10 até Neuma, após Neuma direto, Campina Grande. Decola da 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Zipar. Aciona transponder 5020, controle 119.8. 390 aprovado, Campina Grande, aerovia Pendulou 10, Neuma, após direto. Decola da 10 com curva esquerda, Puca, transição Zipar. 5020 é o transponder, 198 é o controle, gol 606. Botão 5, chame pronto, gol 606. Chamarei. Para o táxi, gol 1714, está com o pé ambiente 171, autonomia de 2 horas, alternando Salvador. O principal após Índia e Alfa, ponto espera pista no 0, torre 118, decimal 95, altímetro no 0, 11, 1011. Tenha um bom voo e boa noite, gol no 714. Bate o principal, Índia Alfa, ponto espera da 10 lá, 3895, resultado 1011, 17114, obrigado. Essa edição vai até quando, hein? É Alfa? É, porque já fez aniversário, não fez? Já fez, e nem uma previsão. Tá fechado? Nada. A 60 milhas sudeste de Salvador. Fui na proa de Itap para completar a chegada da Mari e reporte unidade de descida. Valeu, obrigado, bom trabalho. Bom voo, boa noite. Precisa parar 3 mil pés, o ajuste em Salvador é 1-0-1-0. 7-4, autorizado. Ingresso de decolagem 070-10-9. Aqui decola o voo 1-7-4. 1-9-5, boa noite, Monteiro. Salvador. Boa noite. Tanto 3600, final da 10 com trem baixo travado. Visual. 600, continua aguardando pista livre, 1010 no ajuste. 10, 10 aguardando. Solo Gono 896, boa. No 96, João Pessoa, informação Charlie, pronto, cópia. Copia. 3600, pouso autorizado, 90, 070, 109. Autorizado, pouso de São 90, 3600. Uca, transição Caju, aciona 5016, controle 119, decimal 8. 70 para João Pessoa, Uca, Caju, 5016, transponda 198, é o controle. Preciso 58, resiste direto João Pessoa. Confirmando a subida, Pucajamo após Caju, ok? Pucajamo, Caju. Botão 4, chame pronto, boa noite, 96. Chama lá, pronto. Direito 219. Direito 219, boa. Solo Salvador, boa noite, o 3600 de Bro. 0, Orange Taxi via Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, o 3600.